especial. O amor vivido intensamente é como um sonho intemporal. Cumplicidade, paixão, ternura, tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é aventura entre uma dama e um sonhador. Dois corações unidos numa dança de alegria e de paixão. Na companhia do Canal 1. Com 10 por siga e muito sexo seguro. É siga onde se